que hoje eu tô sofrendo. Fala, diva! Eu já tô preparando o nosso cantinho do jeito que você sempre sonhou. Na porta um tapete de bem-vindo, na janela a aguinha pro beija-flor. Na estante tem porta-retrato com foto do primeiro beijo, na sala aquele café que você viu e gostou. Pequenos detalhes a gente arruma com o tempo, o importante é que nessa casa habita o amor. Meu e seu, seu e meu, nosso amor. As paredes pintadas, a cor preferida, até nosso gosto é igual. E se falta dinheiro, a gente dá jeito, tem crise em qualquer casal. Não faz mal, a nossa riqueza é sentimental. Não faz mal, minha mega cena, meu prêmio ideal. É você, é você, é você. Na estante tem foto, retrato com foto do primeiro beijo, na sala aquele café que você viu e gostou. Pequenos detalhes a gente arruma com o tempo, o importante é que nessa casa habita o amor. Meu e seu, seu e meu, nosso amor. As paredes pintadas, a cor preferida, até nosso gosto é igual. E se falta dinheiro, a gente dá jeito, tem crise em qualquer casal. Não faz mal, a nossa riqueza é sentimental. Não faz mal, minha mega cena, meu prêmio ideal. As paredes pintadas, a cor preferida, até nosso gosto é igual. E se falta dinheiro, a gente dá jeito, tem crise em qualquer casal. Não faz mal, a nossa riqueza.